bem-vinda, bem-vindo ao Mergulho Profundo do jornal Alfredo Wagner Online. Olha, já se inscreve aí no canal para não perder nenhuma análise nossa, tá? Hoje o papo é sobre a Copa Mundial de Clubes da FIFA 2025, a primeira edição gigante, né? Com 32 times rolando lá nos Estados Unidos. A gente está se baseando aqui num artigo bem recente do Mauro Demar, que saiu hoje mesmo, 20 de junho. E o nosso objetivo é tentar entender esses resultados malucos da fase de grupos. Parece que está rolando uma reviravolta, né? Especialmente essa ideia de que os times das Américas estão desafiando os europeus. Ok, vamos mergulhar nisso. Exato. Esse formato novo com mais gente sempre levantou essa possibilidade, né? De uma dinâmica diferente. Historicamente, a gente esperava assim, um domínio europeu mais claro. Mas esses primeiros jogos, olha, já estou mostrando outra coisa. Talvez um reequilíbrio que a gente não via há tempos. Pois é, e os times brasileiros, hein? Começaram com tudo. O Palmeiras já está com 6 pontos, 2 vitórias. Importantes, né? Uma delas contra o Porto, 2-0. Isso já alimenta essa narrativa de desafio aos europeus. Totalmente. Mas a história que tá dando o que falar mesmo é a do Botafogo. Aí que o negócio fica interessante de verdade. Ganharam de 1-0 do PSG. Imagina! Gol do Igor Jesus num contra-ataque. Incrível. É fascinante, né? Não só pela vitória em si, mas pelo que ela representa. Um clube como o Botafogo ganhar do PSG é muito simbólico. E o artigo até comenta algo interessante. O Botafogo fez parte da preparação lá nos Estados Unidos mesmo. Uma estratégia diferente, né? Diferente do que costumam fazer aqui. Exato. Isso pode indicar um planejamento mais focado, talvez mais adaptado ao torneio, e o resultado está aí. Será que isso vira tendência para outros times? Fica a pergunta. Boa. E falando em resultado de impacto, o Inter Miami do Messi também apareceu bem. Começaram com um empate sem gols, meio morno, contra o Al-Ahly, mas depois viraram para cima do Porto, 2-1. E com aquele golaço de falta do Messi, né? Que já virou um dos momentos marcantes do campeonato até agora. Totalmente. Aí se a gente junta as peças, o Porto perdeu 2 vezes, Palmeiras e Inter Miami. E o PSG perdeu para o Botafogo. A própria FIFA confirmou o dado que o artigo traz. Fazia 13 anos que times europeus não perdiam 2 vezes seguidas para equipes das Américas na fase de grupos. 13 anos é muito tempo. Demais. Isso sugere que não é só sorte, né? Talvez uma melhora tática ou essa preparação internacional mais forte dos clubes daqui das Américas esteja realmente fazendo efeito. Mas, ó, calma lá também. A Europa ainda tem muita força. Não dá para esquecer. O Bayern de Munique, por exemplo, passou por cima do Auckland City. Foi 10-0. Uma demonstração de força absurda. É, para lembrar todo mundo, porque eles são sempre considerados favoritos, né? O primeiro gol oficial do torneio, inclusive, foi do Coman nesse jogo. Pois é. E falando do evento em si, tem a questão do público que tá meio irregular, né? O artigo aponta isso. Mais da metade dos jogos da primeira rodada teve menos de 50% de lotação nos estádios. Sério? Metade? Poxa! Sim! Por outro lado, jogos de times com mais apelo, tipo Real Madrid ou o próprio Inter Miami com o Messi, aí sim estádios cheios, mais de 90% de ocupação. Isso levanta uma questão, né? Sobre o engajamento do público com esse formato novo como um todo. Será que o interesse se mantém para todos os 32 times ou foca só nos gigantes? É um ponto para a gente ficar de olho, com certeza. E olhando para frente, a fase de grupos está acabando dia 26 de junho e as oitavas já começam logo depois, dia 28. E vem jogo pesado por aí, hein? Sim. Tipo o Flamengo contra Chelsea, o Boca Juniors pegando o Bayern. Jogos que podem confirmar essa tendência ou mostrar que foi só um susto inicial para os europeus. E a grande final marcada para 13 de julho. Falta um pouquinho ainda. Então, resumindo o que a gente viu até agora, parece que esse Mundial de 2025 já é histórico, né? Não só pelo formato, mas por essa possibilidade de virada. Os times das Américas estão mostrando que podem, sim, encarar os gigantes europeus de igual para igual. Talvez seja o começo de um futebol global mais equilibrado, sei lá. Olha, os sinais são fortes, né? De um equilíbrio maior. Mas, claro, é cedo para cravar qualquer coisa. As derrotas do Porto e do PSG foram, sim, significativas. mas o mata-mata é que vai dizer. Ali a história é outra. As próximas fases vão mostrar se essa competitividade maior é para valer ou se foi só, digamos, um alerta para os times europeus. Fica então aquela provocação final, né? Pensando nisso que o artigo falou da preparação do Botafogo fora, como será que esse investimento maior, esse planejamento estratégico fora da Europa, pode redesenhar um mapa do futebol de clubes nos próximos anos? Será que a gente está vendo o começo de uma nova era mesmo? E aí, gostou da nossa análise? Então segue o Mergulho Profundo, jornal Alfredo Wagner Online, para acompanhar mais conteúdo como este. Até a próxima!